agora eu preciso ir ali. Quando voltar, eu creio que estarei de volta. Olha, o Nordeste é muito bom. O Nordeste é bom demais. Olha o governo federal, o que já fez e ainda faz. Olha o velho Chico, olha a água que chegou. Tem obra pra todo lado, escola cheia e mais Dudu. Agricultura é sustento, é alimento, é solução. E a luz que brilha ilumina o meu sertão. Olha, o Nordeste é muito bom, o Nordeste é bom demais. Governo federal, o que já fez e ainda faz. Minha casa, minha vida, eu quero e todo mundo quer. Hoje tem comida, festa, família, futuro e fé. Olha, o Nordeste é muito bom, o Nordeste é bom demais. Olha, o governo federal, o que já fez e ainda faz. Olha, o governo federal, governo federal. Supernova. Mais música em cada sequência. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Mais amor no ar. Melody, Melody, Melody. What we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh.

Now it took time for me to know what you tried so not to show. But something in my soul just cried. I see the warmth in your blue. Risos, beijos, toques. Todos os momentos são lembrados aqui. Melody. Melody. Melody. Melody. Without you all I'm going to be, yeah. sucessos que marcaram época. Músicas inesquecíveis que tocam o seu coração. Transbordam de saudade e lhes traz a nossa viagem. Melody volta em instantes. Você pode dar o sangue por você, pelo seu trabalho, pela sua família e por outras pessoas. Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Doe sangue regularmente e ajude a salvar muitas vidas. Procure o Hemocentro mais próximo. Tem sempre alguém precisando da sua doação. Saiba mais em gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você sintoniza e fica. 88,9 MHz. Super Nova. Boa tarde. Boa tarde. 16:49. O amor está no ar. Melody. Home tonight.

tem uma história de amor. A música da sua história está aqui. Melody. Melody. Melody. Imagine um rapaz apaixonado que arranjou a primeira namorada, seu corpo se queimando de desejo, sozinho olhando o céu de madrugada. Assim sou eu. Eu assim pensando em minha amada. Assim sou eu. Sou eu assim pensando em minha amada. Imagine um jovem fazendeiro depois de mais um dia de jornada, ao pôr do sol sentado na varanda, olhando a terra fértil bem cuidada. Assim sou eu assim pensando em minha amada. Sou eu assim pensando em minha amada. No lugar da tristeza o aconchego, em vez da despedida a chegada, a profunda alegria do estradeiro. Descobriu enfim sua pousada. Assim sou eu assim pensando em minha amada. Assim sou eu assim pensando em minha amada. Cada música uma lembrança, em cada lembrança uma saudade, em cada saudade um amor. Melody, Melody, Melody, Melody. Love.

Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Quem ouve rádio está sempre bem informado e atualizado no mundo da música e da informação. Os melhores programas você ouve aqui. A melhor equipe de locutores você também tem aqui. Alegria, sucesso e muita música. Com uma programação que você, nosso ouvinte, adora ouvir. Aqui você tem notícias, utilidade pública, entrevistas, prêmios, participação ao vivo pelo WhatsApp da rádio e participa da nossa programação. Ter você como nosso ouvinte é motivo de muita alegria. E além de ouvir a nossa emissora no seu rádio, você pode ouvir também em todas as plataformas digitais através da internet, porque agora o rádio não tem fronteiras. Aumente o volume. Aqui é tudo de bom. Supernova. A gente toca. E você gosta. Agora a boa música faz o clima. Melody. Faz o clima do seu rádio. Melody. Melody. As melhores canções pra você viajar com a gente começa agora. Melody. Melody. Melody. Melody. Melody. Melody. A partir de agora, a magia do rádio envolve você ao som das melhores canções para você viajar com a gente nas grandes melodias das décadas de 70, 80 e 90, do melhor do flashback nacional e internacional. Começa agora o Melody. Party. that I live. It's a big, big prize. Sometimes I'm nice, sometimes I'm ice cold. And then it's show. I started to dance, so don't you know? I get down with the beat like I did in the past. Concentrate myself and I'm doing it fast. Here's the question, are you ready to dance? When you hear my rock rhymes, you will take your chance. Se entrega 100% ao amor. Melody. As canções do Melody fazem um filme passar pela sua cabeça. Melody. Melody. Melody. Quis entrar na tua vida, não. da sua história. Beijos,

gente fala de amor. As mais belas canções. Melody. Melody. Viajando no tempo. Can you lay your life down so a stranger can live? Can you take what you need? Take less than you give. Could you close every day without the glory and fame? Could you hold your head high when no one knows your name? That's how legends are made. Melody. Pra você que gosta de sentir saudades. Sonho lindo que se foi, esperança que esqueci. Foi por medo de perder que eu perdi. Tanto eu tinha pra dizer, tanta coisa eu calei. Foi por medo de sofrer que eu sofri. Foi pensando em me guardar e querendo não querer, me dizendo pra esquecer. Pensando só em mim, que eu pensei só em você. Foi tentando me afastar, foi negando meu amor, foi por não querer amar que eu amei. Você confere o melhor da música romântica com o programa Melody. Pra você, uma ótima noite. Pequeno intervalo vem chegando e eu volto com muito mais. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Mantenha atividades para o seu pet. O bem-estar físico e comportamental do seu pet pode ser conseguido com uma dedicação de tempo para brincadeiras e com exercícios. Caso ele não tenha diversão proporcionada por brincadeiras e atividades, você pode ter em sua casa um bichinho depressivo ou entediado, que tornará também a sua saúde mais frágil, tadinho. Você ouviu Mundo Pet. Atenção para a programação ao vivo. Para este domingo, às 8 horas da manhã, André de Brito comanda o programa Domingão Sertanejo. Às 10 horas da manhã, André de Brito continua com o programa O Mais Amado do Brasil, Amado Batista. Ao meio-dia, José Félix comanda o programa Domingo Especial. Essa é a programação ao vivo da Rádio Supernova, um amor de rádio. Você está ouvindo a 88,9 MHz. Supernova. Hora certa. 17 horas e 46 minutos. O amor está no ar. Melody.

Você sabia que as mulheres representam 80% do público que joga games no celular no Brasil? É isso mesmo, é o que diz a pesquisa YouTube Insights divulgado pelo YouTube neste ano. Em 2016, esse número era de 71%. O levantamento foi feito em maio de 2017 e leva em consideração pessoas que assistem vídeo de games no site. Ih, locutor! Então bora pro YouTube! Tanto é nada, hein, garotinho? Mundo dos games! Mundo dos games! Que irado, locutor! Essa é boa de ouvir! Essa é boa de ouvir! Essa rádio é feita para todas as idades! Melody.

coccolati ad ascoltare il mare. Quanto tempo siamo stati senza fiatare. Seguire il tuo profilo con un dito mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu, ed io a piedi nudi io sfioravo i tuoi capelli io, e fermarci a giocare con una formica e poi chiudere gli occhi, non pensare più, senti freddo anche tu, senti freddo anche tu, e nascoste nell'ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. E correre felici a perdi fiato, fare a gara per vedere chi resta indietro. Ed io restavo zitto io per non scippare tutto io, e baciarti le labbra con un filo d'erba e scoprirti più bella coi capelli in su. E mi piaci di più, e mi piaci di più, forse sei l'amore. C'è un altro e un altro ancora da non poterti dire, che tu falli del dolce, tu eri già tutto quanto tu, ed io non ci credevo io e ti tenevo stretta io coi vestiti inzuppati, stare lì a scherzare, poi fermarci e stupire. Io vorrei, cioè, ho bisogno di te, ho bisogno di te, dammi un po' d'amore. Sua história. When I was a young boy, I was living